A Sura do Perdoador. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Hamim. Tanzilul Kitab min Allahil Azizil Alim. Hamim. A revelação do livro é de Alá, o Todo-Poderoso, o Onisciente. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. O perdoador do delito e o aceitador do arrependimento, o veemente na punição, o dotado de posses. Não existe Deus senão Ele, a Ele será o destino. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. Não discutem acerca dos sinais de Allah, senão os que renegam a fé. Então não se iluda, Muhammad, a sua prosperidade nas terras. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. Antes deles, o povo de Noé e os partidos depois deles desmentiram aos mensageiros, e cada comunidade intentou contra seu mensageiro para apanhá-lo, e discutiram com a falsidade para com esta refutar a verdade. Então apanhei-os. E como foi minha punição? وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. E assim, a palavra de teu Senhor cumpre-se contra os que renegam a fé. Por certo, eles serão os companheiros do fogo. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Os que carregam o trono e os que estão a seu redor glorificam com louvor a seu Senhor, e nele creem e imploram perdão para os que creem. Senhor nosso, tu abranges em misericórdia e ciência todas as coisas. Então perdoa os que se voltam arrependidos e seguem teu caminho, e guarda-os do castigo do inferno. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Senhor nosso, e faze-os entrar nos jardins do Éden que lhes prometestes, e a quem é íntegro dentre seus pais e suas mulheres e sua descendência. Por certo, tu és o Todo-Poderoso, o Sábio. E guarda-os das más obras. E a quem tu guardas das más obras, nesse dia, com efeito, deles terás misericórdia. E isso é o magnífico triunfo. Inna alladhina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbar min maqtikum anfusakum iz tud'auna ila al-iman fatakfurun. Por certo, os que renegam a fé serão chamados ao entrarem no fogo. Em verdade, a abominação de Alá contra vós é maior que vossa abominação contra vós mesmos quando éreis convocados à fé e a renegáveis. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. Dirão: Senhor nosso, deste-nos a morte duas vezes e deste-nos a vida outras duas, e reconhecemos nossos delitos. Então, haverá caminho para sair daqui? ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. Isso porque, quando era invocado Alá, só Ele, vós o renegáveis. E se a Ele se associavam ídolos, vós crieis. Então o julgamento é de Alá, o Altíssimo, o Grande. Ele é quem vos faz ver seus sinais e vos faz descer do céu sustento, e não medita senão quem se volta contrito para Alá. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Então invocai Alá sendo sinceros com Ele na devoção, ainda que os renegadores da fé o odeiem. رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَامِ. Ele é o alto de escalões, o possuidor do trono. Ele lança por sua ordem o Espírito sobre quem ele quer dentre seus servos, para que admoeste os homens do dia do encontro. يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٍ. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. Um dia em que eles ficarão expostos, não se esconderá de Alá coisa alguma deles. De quem é a soberania hoje? De Alá, o único, o dominador. الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ. Nesse dia, cada alma será recompensada pelo que logrou. Não haverá injustiça nesse dia. Por certo, Alá é destro no ajuste de contas. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ. مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. E admoesta-os do dia da hora iminente, quando os corações estarão nas gargantas angustiados. Não haverá para os injustos íntimo algum, nem intercessor a quem se obedecerá. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Alá sabe da traição dos olhos e do que os peitos escondem. وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. E Alá arbitra com justiça. E os que eles invocam, além dele, nada arbitram. Por certo, Alá é onisciente, onividente. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ. كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ. وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ. E não caminharam na terra para olhar como foi o fim dos que foram antes deles? Aqueles foram mais veementes que estes em força e em vestígios deixados na terra. Então Alá apanhou-os por seus delitos e não tiveram contra o castigo de Alá, protetor. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. Isso porque lhes chegavam os mensageiros com as evidências e renegaram a fé. Então Alá apanhou-os. Por certo, ele é forte, veemente na punição. E com efeito, enviamos Moisés com nossos sinais e evidente comprovação. A Faraó e a Haman e a Karum então disseram: ele é um mágico, mentiroso. بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. E quando a verdade lhe chegou de nossa parte, disseram: matai os filhos dos que creem com ele e deixai-lhes vivas as mulheres. E a insídia dos renegadores da fé não está senão em descaminho. E Faraó disse: deixai-me matar Moisés e que ele invoque a seu Senhor. Por certo, temo que ele troque vossa religião de cima a baixo na terra a corrupção. E Moisés disse: por certo, refugio-me em meu Senhor e vosso Senhor contra todo assoberbado que não crê no dia da conta. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. E um homem crente da família de Faraó, o qual ocultava sua fé, disse: vós matais um homem porque disse: meu Senhor é Alá, enquanto com efeito vos chegou com as evidências de vosso Senhor? E se ele é mentiroso em seu prejuízo, será sua mentira. E se é verídico, alcançar-vos-á algo do que ele vos promete. Por certo, Alá não guia quem é entregue a excessos, mentiroso. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. Ó meu povo, hoje de vós é a soberania, em sendo vós vitoriosos na terra. Então quem nos socorrerá do suplício de Alá, se este nos chega? Faraó disse: não vos faço ver senão o que vejo, e não vos guio senão ao caminho da retidão. E aquele que cria disse: ó meu povo, por certo, temo por vós algo igual ao dia dos partidos. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. Igual ao procedimento do povo de Noé e de Ad e de Tamud e dos que foram depois deles, e Alá não deseja injustiça para os servos. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. Ó meu povo, por certo temo por vós o dia da chamada mútua. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. Um dia em que voltareis às costas fugindo, não tereis defensor algum contra o castigo de Alá, e aquele a quem Alá descaminha não terá guia algum. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. E com efeito, antes José chegou-vos com as evidências, e não cessastes de estar em dúvida acerca daquilo com que ele vos chegou, até que quando morreu dissestes: Alá não enviará depois dele mensageiro algum. Assim, Alá descaminha quem é entregue a excessos, duvidador. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Os que discutem acerca dos sinais de Alá, sem que comprovação alguma lhes haja chegado, grave é isso, em sendo abominação perante Alá e perante os que creem. Assim Alá sela o coração de todo assoberbado tirano. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. E Faraó disse: ó Haman, edifica para mim uma torre na esperança de eu alcançar os meios. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. Os meios de acesso aos céus. Então poderei avistar o Deus de Moisés, e por certo penso que ele é mentiroso. E assim para Faraó foi aformoseado o mal de seu ato, e ele foi afastado do caminho reto, e a insídia de Faraó não foi senão em vão. E aquele que cria disse: ó meu povo, segui-me, eu vos guiarei ao caminho da retidão. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Ó meu povo, esta vida é apenas gozo, e por certo a derradeira vida é a morada da permanência eterna. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Quem faz o mal não será recompensado senão com seu equivalente, e quem faz um bem, seja varão ou varoa, enquanto crente, esses entrarão no paraíso, Nele, dar-se-lhes-á sustento sem conta. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. E, ó meu povo, por que razão vos convoco à salvação, enquanto vós me convocais ao fogo? تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ. Vós me convocais para que eu renegue Alá e lhe associe o de que não tenho ciência, enquanto eu vos convoco a Todo-Poderoso, ao Perdoador. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. وَأَنَّمَا رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. É inconteste que aquilo a que me convocais não pode atender a uma convocação na vida terrena nem na derradeira vida, e que nosso regresso é Alá, e que os entregues a excessos são os companheiros do fogo. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Então, lembrar-vos-ei do que vos digo, e entrego minha sorte a Alá. Por certo, Alá dos servos é onividente. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. Então, Alá guarda-o, o dos maus estratagemas de que usaram, e o pior castigo envolveu ao povo de Faraó. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. O fogo a eles serão expostos ao amanhecer e ao anoitecer. E um dia, quando a hora de vier, dir-se-á: fazei o povo de Faraó entrar no mais veemente castigo. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. E quando argumentarem entre eles, no fogo, então os subjugados dirão aos que se ensoberbeceram: por certo, éramos vossos seguidores. Então podeis valer-nos contra uma só porção do fogo? قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. Os que se ensoberbeceram dirão: por certo, todos estamos nele. Por certo, Alá, com efeito, julgou entre os servos. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. E os que estiverem no fogo dirão aos guardiães da jena: suplicai a vosso Senhor nos alivie um dia do castigo. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى. Eles dirão: e vossos mensageiros não vos chegaram com as evidências? Dirão: sim. Os guardiães dirão: então suplicai-o vós, e a súplica dos renegadores da fé não está senão em aberração. إن إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. Por certo, nós socorremos nossos mensageiros e os que creem na vida terrena e em um dia em que as testemunhas se levantarão. يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Um dia em que as escusas não beneficiarão aos injustos, enquanto eles terão a maldição e terão a pior morada. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. E com efeito concedemos a Moisés a orientação e fizemos herdar aos filhos de Israel o livro. هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Como orientação e lembrança para os dotados de discernimento. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. Então, pacienta. Por certo, a promessa de Alá é verdadeira. Implora perdão de teu delito e glorifica com louvor a teu Senhor ao anoitecer e ao alvorecer. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. Por certo, os que discutem acerca dos sinais de Alá, sem que comprovação alguma lhes haja chegado, não há em seus peitos senão soberba, aspiração que jamais atingirão. Então, procura refúgio em Alá. Por certo, ele é o oniovinte, o onividente. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Em verdade, a criação dos céus e da terra é maior que a criação dos humanos, mas a maioria dos homens não sabe. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. E o cego e o vidente não se igualam nem os que creem e fazem as boas obras e o malfeitor. Quão pouco meditais. Inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha, walakinna akthara an-nasi la yu'minun. Por certo, a hora está prestes a chegar, indubitavelmente, mas a maioria dos homens não crê. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. E vosso Senhor disse: suplicai-me, eu vos atenderei. Por certo, os que se ensoberbecem diante de minha adoração entrarão na jena humilhados. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Alá é quem vos fez a noite para nela repousardes e o dia claro. Por certo, Alá é obsequioso para com os humanos, mas a maioria dos homens não agradece. Esse é Alá, vosso Senhor, Criador de todas as coisas. Não existe Deus senão Ele. Então, como dele vos distanciais? كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. Assim os que negavam os sinais de Alá foram distanciados. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. Allah é quem vos fez da terra um lugar de morar e do céu um teto edificado, e configurou-vos e fez perfeita a vossa configuração e deu-vos por sustento das coisas benignas. Esse Alá, vosso Senhor, então bendito seja lá o Senhor dos mundos. Ele é o vivente, não existe Deus senão Ele, então adorai-o, sendo sinceros com Ele na devoção. Louvor a Alá, o Senhor dos mundos. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Diz: por certo, foi-me coibido de adorar os que invocais além de Alá quando as evidências me chegaram. E foi-me ordenado islamizar-me para o Senhor dos mundos. ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Ele é quem vos criou de pó, em seguida de gota seminal, depois de aderência, em seguida faz-vos sair como crianças, para depois atingirdes vossa força plena, para depois serdes anciãos, e há entre vós quem morra antes, e para atingirdes um termo designado, e tudo isso para que razoeis. Ele é quem dá a vida e dá a morte. Então, quando decreta algo, diz-lhe apenas: se. Então é. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ. Não viste os que discutem acerca dos sinais de Alá como se desviam deles? الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Os que desmentem o livro e o com que enviamos nossos mensageiros, então logo saberão. Quando as gargalheiras estiverem em seus pescoços, e com as correntes, eles serão arrastados. Na água ebuliente, em seguida, no fogo, serão abrasados. Em seguida, dir-se-lhes-á: onde estão os que idolatráveis, além de Alá? Dirão: sumiram para longe de nós. Aliás, não invocamos nada antes. Assim, Alá descaminha os renegadores da fé. ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ. Dir-se-lhes-á, isso porque vós jubiláveis na terra sem razão, e porque disso vós jactáveis. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Entrai pelas portas da Gena, nela sereis eternos, e que execrável a moradia dos assoberbados. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. Então pacienta, Muhammad. Por certo, a promessa de Allah é verdadeira. E quer te façamos ver algo do que lhe prometemos, quer te levemos a alma antes, a nós eles serão retornados. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. E com efeito, enviamos mensageiros antes de ti. Dentre eles, aos que te fizemos menção, e dentre eles, aos de que não te fizemos menção. E não é admissível que um mensageiro chegasse com um sinal, senão com a permissão de Alá. Então, quando chegar a ordem de Alá, arbitrar-se-á com justiça, e aí os defensores da falsidade perder-se-ão. Allah, الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. Alá é quem vos fez os rebanhos para neles cavalgardes e deles comerdes. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. E tendes neles outros proveitos, e para, montados neles, atingirdes algum desejo de vossos peitos. E sobre eles e sobre os barcos sois carregados. E ele vos faz ver seus sinais. Então, qual dos sinais de Alá negais? أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. E não caminharam eles na terra para olhar como foi o fim dos que foram antes deles? Foram mais numerosos que eles e mais veementes em força e em vestígios deixados na terra. Então, o que logravam, de nada lhes valeu. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. E quando seus mensageiros lhes chegavam com as evidências, jubilaram com o que possuíam de ciência, e aquilo de que zombavam envolveu-os. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. E quando viram nosso suplício, disseram: cremos em Alá, só nele, e renegamos aquilo que lhe associávamos. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. Então sua fé não os beneficiou quando viram nosso suplício. Assim é o procedimento de Alá, o qual já passou em relação a seus servos. E aí os renegadores da fé perderam-se.